negro muito tempo sofreu, sendo privado de liberdade, sendo discriminado. E ele teve que fazer sua correria, moro? Fala pro branco que tá do seu lado, você tem sangue de negão. Vai, corre negão, corre preto, corre. Vai, aperte o passo, negou, pede chinelo, corre. Balaço de aço se pega, é laço de morte, não. Vira e mexe, sempre vai na correria. Corre de noite, corre de dia. E corre, negão, da polícia também de ladrão. E corre, negão, dá trabalho pra conquistar o seu pão. No sobe e desce o morro, debaixo de epimorro. Na correria errada, preto passa pro sufoco. Meio dia, alegria no barraco. Corre, negão, que o rango tá no prato. A cada colherada, o silêncio, o pensamento. O que fazer amanhã pra trazer o alimento? Corre, negão, na camelo emprestado. Pretinho joga bola descalço no chão de cascalho. Na favela é assim, todo mundo corre. Enquanto um corre pra vida, o outro corre pra morte. Um corre pelo mal e o outro pelo bem. O mundo gira, correria sempre vai. Vai além. Como é que é, meu mano? Vai muito mais além. Vai muito mais além. Sai do chão. Corre, negão. Corre, preto, corre. Na velha rotina da periferia. Boa, molha a camisa no sol do meio-dia. Quando tá calor, a pele nega. Chega a vida, paga o preço. Mas sustenta a sua família. Brasil colônia pra crescimento, novo produto de importação. Mais uma embarcação com um porão, repete negão. Trazendo comigo imigrantes forçados, se tornou escravo. Esforços pelas ruas eram comercializados. Sempre larga pro bar, de baixo. Mas deu alvo por cima. Riba! Sua correria. Entregues a morte pra outros terem liberdade. E o movimento de resistência chamava-se quilombagem. O negro é correria, nada vem de mão beijada. Depois de muita luta, a carta forria foi assinada. Hoje a correria continua, cada um segue uma direção. Pelo certo, pelo reto, temos sangue de negão. Enquanto o passo vem calmo, com a Bíblia embaixo do braço. O traficante passa apressado, com o pé baleado. Aqui tem preto que corre e que vai pra igreja. Parou com o cigarro, não bebe mais cerveja. Enquanto corre no assalto, o outro vai pro trabalho. Corre pra Deus e o outro pro diabo. Tem preto que se vira, que ajuda a sua família. Que vai pro colégio ser alguém na vida. É bem melhor correr pro bem, correr além. Periferia vai e vem, sem pisar em ninguém. Valeu a pena a correria de Jesus na cruz por nós. Ressuscitou e hoje não estamos só. Eu admiro o caminho de um bom pastor. Os caminhos que anuncia o evangelho do Senhor. Servir a Deus com certeza é um grande estilo de vida. Ninguém acomodado tem que ser a correria. A grande correria de Cristo leva a salvação. Então corre negão, corre negão. Levanta a perninha todo mundo assim, ó. Leva a salvação. Vai! Corre negão, corre negão, vai! Corre negão, corre preto, corre.